Bom dia! O que que você vai fazer hoje? Eu sei, o dia é livre para você fazer o que você quiser. Mas antes de você sair de casa hoje, faz uma coisa: ajoelha naquele lugar preferido onde você gosta de orar, vai falar com o Senhor. Não saia de casa sem entregar a Ele o seu dia. Afinal de contas, é Ele que dá livramento, é Ele que protege você, é Ele que te sustenta, é Ele que derrama graça sobre a sua vida. Faz isso. E Ele com certeza guiará os teus passos e livrará você de todo o mal. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E esta noite, minha última ministração do ano em Feira de Santana. A partir das 19 horas, no Ministério Profético Jeová, o Deus que Responde. Conjunto Feira 9, Calumbi. Eu espero você. Vou estar orando pela sua vida e clamando para que Deus venha abrir portas, para que o seu nome seja glorificado na tua vida. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 2, diz assim: Não é bom agir sem refletir. O que se apressa com seus pés erra o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, seria excelente se nós pudéssemos ter constantemente esse versículo na nossa mente. Alguém já disse que a pessoa guiada por seus próprios sentimentos não merece confiança? Na verdade, o coração é enganoso e pode nos levar a tomar atitudes erradas. É preciso ter a consciência de que as atitudes de hoje podem marcar nossas vidas para sempre. Havia uma prática em Israel, relatada no Antigo Testamento, que era a bênção da primogenitura. Assim, antes de morrer, o pai proferia sobre o filho mais velho bênçãos especiais, que o privilegiavam em relação aos seus irmãos. O primogênito assumia a primazia da família e recebia uma porção dupla de honra. Você acredita que alguém poderia abrir mão dessa bênção por causa de um prato de comida? Você acredita que a precipitação de agir sem pensar pode trazer muitos desgastes para o seu futuro? Isso foi exatamente o que aconteceu com Esaú. Um dia, ao chegar em casa com muita fome, Jacó, seu irmão mais novo, havia feito uma gostosa comida. Quando Esaú lhe pediu um prato de cozido, Jacó era muito esperto, disse para ele: Ah, eu vou lhe dar essa comida sim, Esaú, mas em troca, você me dá o seu direito de primogenitura. Esaú não pensou duas vezes. Impulsionado pela fome, trocou sua bênção pelo prato de comida. Pronto, ele não podia mais voltar atrás. Mais tarde, ele chorou amargamente, mas não havia mais o que fazer. Jacó havia conquistado o privilégio que era seu. Quantas vezes nós agimos sem pensar? Provérbios, versículo 14, capítulo 14, versículo 16, vai dizer que o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. Costumamos brincar com o fogo. Por impulso, as pessoas são levadas a mentir, tornam-se agressivas, experimentam drogas, traem a pessoa amada, caem na ilusão da prova de amor, indo para um motel, abandonam a fé. São muitas as atitudes tomadas hoje sem pensar no amanhã. Mas tudo o que você faz hoje vai trazer uma consequência. Provérbios 25 diz que como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eu entendo que aqui fala de domínio próprio. Nem sempre é fácil controlar os nossos impulsos. impulsos. Mas você precisa ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos, é o que diz o escritor de Provérbios. O cristão, como templo do Espírito Santo, pode e deve depender do Senhor para tomar decisões, para controlar o seu ímpeto. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser bom, mas seu fim é a morte. Aquilo que produz satisfação pode se transformar em desgosto, tristeza, vergonha e arrependimento. Será que você está tomando ou já tomou alguma atitude precipitada que está prejudicando você agora ou vai te prejudicar no futuro? Que tal colocar os pés no chão e agir, não somente pelo seu impulso? Não haja por ele, mas peça a direção do Espírito Santo. Para alguém saber que o fogo queima, não é necessário colocar a mão na chama. Você não precisa viver se machucando para descobrir que precisa buscar orientação divina. Olha, tenha boas amizades. Procure viver em comunhão com Deus. E faça as seguintes perguntas quando estiver em uma situação que lhe seduz. Se Jesus estivesse ao meu lado, eu faria o que estou sentindo o desejo de fazer? Se Jesus estivesse aqui agora, como ele agiria? Eu posso contar para os meus pais o que estou pretendendo fazer? Se a resposta a essas duas perguntas for negativa, pare. Não faça. Fuja. Com certeza não será bom para você lá na frente. Quando a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós, está dizendo que você pode ser tentado, mas você não deve ceder à tentação. E quando o Paulo vem falar do domínio próprio e que o Espírito é sujeito ao profeta, você tem o direito de fazer somente aquilo que você quiser. Você não pode agir por impulso, depois se arrepender e botar culpa nas pessoas ou no diabo. Não, a culpa é somente nossa. Por isso, o escritor de Provérbios diz, não haja por impulso sem refletir. Porque se você agir apressado, seus pés vão errar o caminho. Que tal hoje você fazer uma análise de todos os projetos que você tem feito? Será que você não está sendo precipitado? Será que isso é realmente bom para você? Será que amanhã não vai te causar consequências? Essa pergunta é para nós. Corremos o dia todo. Às vezes tomamos decisão sem orar ao Senhor. Esperamos Deus falar conosco através de profetas, de homens, de mulheres, mas Deus fala através de um gesto. Deus fala, às vezes, através de alguém que está passando do seu lado, fala alguma coisa e você nem percebe. Deus fala através de uma mensagem. Ou até mesmo, ele diretamente fala ao seu coração. Preste atenção nos sinais. Deus sempre vai dar sinais para você de que o que você está fazendo é certo ou não. E Paulo vem dizer que quando nós fazemos o que é errado, a nossa consciência nos acusa. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Preste atenção, quando você vai fazer alguma coisa que é correta, você sente paz por todos os lados. Quando é errado, você sente medo e insatisfação. Homens que costumam trair as namoradas, noivas, esposas, do mesmo jeito as mulheres, será que é certo fazer isso? Será que não é por impulso que você tem agido, depois se arrepende, mas já é tarde demais? Perdemos as bênçãos por agirmos precipitadamente. Mas a vontade de Deus é realizar o melhor em nossas vidas. Que nós vivamos as bênçãos que Ele tem para nós, sem que Ele perca o controle da situação. Não é que Deus literalmente vai perder, mas quando nós metemos os pés pelas mãos, metemos a mão no fogo, estamos dizendo para Deus, eu não me importo com o que o Senhor preparou para mim. Vou viver isso aqui e não estou nem aí para as consequências. Mas consequências doem. Consequências geram arrependimento. E Deus não quer ver você arrependido, chorando, triste, reclamando. Pelo contrário, Ele quer ver você feliz. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore, leia a Bíblia, pergunte a Deus se é isso que Ele quer. Busque sabedoria do Espírito Santo, pois Ele tem grandes coisas para fazer por você. Nossa agenda está aberta dos dias 16 a 19 de novembro para Brasília. Se você quiser nos agendar, o telefone é 084-99807-8419 e se fala com a Kalina. Curva a tua cabeça. Pai, eu quero apresentar a cada homem e cada mulher que ora comigo essa manhã. Às vezes nós agimos precipitadamente. Não sabemos esperar em ti, porque esperar é difícil. Não nos conformamos com a situação que vivemos e queremos resolvê-la. Mas queremos te pedir perdão se temos errado e passado na tua frente. Dá-nos, Senhor, ou nos ensina a usar o domínio próprio. Não deixa que nós venhamos colocar os nossos pés em lugares errados, nem colocar a mão no fogo sabendo que queima, mas guia os nossos passos. Guarda-nos como a menina dos teus olhos, nos abençoa. Eu entrego nossas vidas em tuas mãos. Direciona teu povo, dá a ele sede e fome de oração, de ler a tua palavra, de estar na tua presença. Queremos ser melhores. Toma cada família nas tuas mãos. Abençoa o dia do teu povo. Guarda eles. Que seja um dia bem-sucedido. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.